Eu tô comendo água com os meus amigos. Quem vê nem desconfia porque vim pra cá. Ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá. Bebendo pra chorar. Hoje nós vamos tomar todas. Tá bom demais. Garrafa de uísque quase pelo meio, o coração vazio e o copo cheio. Bebendo é que eu assumo quanto eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói, venci ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara de passinho em livro, por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Comendo água com os meus amigos. Que vê nem desconfia porque vim pra cá. Ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá. Pensando nela, o bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá. Bebendo pra chorar. Jamaica com você, meu filho. Portal do Arrocha. Olha o sem retoque. Garrafa de uísque quase pelo meio. Bebendo é que eu assumo quando eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido. Fora eu faço cara de passinho em ligo, por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Oh, oh, oh, oh. Eu tô comendo água com os meus amigos. Quem vê nem desconfia porque vim pra cá. Vou num bar, vou num bar, vou num bar. Pensando nela, o bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá. Bebendo pra ti. O bar é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá, ô lumbá. Bebendo pra chorar. Que mais sucesso.